098. Inicialmente não tem perfil. Tá comprometido, tá 3289. Oi, Salvador, voo no 098. Boa noite, 4062, prossegue o táxi Alfa Kilo, Pat 3, posição 4, Romeu. Tá 098, chama a torre 1895. Chamou 6 vezes e não teve resposta. Por gentileza, chame em 1895. Pronto, espera, pronto. 1098, autorizado a linha de decola, apito no 0, vento 120 graus 089. A linha de decola, com 098. Bom, no 228, boa noite. Desembarque nível 050, vai entrar o TAP. 050 e TAP, gol no 228. Esse navio não está livre, esse navio na velocidade. Esse navio é. Luz 1 no meio, controle 1 no 9, desfalque 35. 935, uma boa noite. Controle, gol 1098, cruzando 1500. Bônus 098, contato radar de colagem, sucesso 370, via saída da PUCA. 370, via saída da PUCA, gol 1098. voador, não, 3891. Autorizado, reforço estabilizado, descendo para 2.000 pés, ajuste no terreno meio. 2.016, reforço na estabilidade, 3891. Ligou 10 a lazer? Vamos a lazer com o 5. Pode lazer, Pato? Também a Recife 1285, se ele se estiver até o centro. Confirma 2.6? 1.2685. Ah, é, chegou a entrar no contato, pode repetir? 1.26, nesse final 85. 2.6, boa noite. Pode prosseguir a descida no 228? No 228, desce para 2.000 pés, ajuste no 095, reduza para 1.909, autorizado pelo S-X3, já posso estabilizar. Descendo redução, desce para 2.000 com 1.015 e reparação estabilizado, 1228. Cuidado, 13891. 13891, no completa final ILS, chama até o Salvador, frequência 198, decimal 95. 13895, grato, bom dia. Papa Tango, Whisky Sierra Tango, Scott Identification. Papa Tango, Whisky Sierra Tango, Radar Contact Passing Conde Intersection, Flying Direct Bonf, Intercept Via Bonf Arrival, Return to 4000 feet, VNH 1015. Fly direct bomb position to bomb arrival, descend to 4000 feet, QNH 1015, etc. Localizador, quantas avisas o Uno 228? O Uno 228 completa a final, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, uma boa noite. Olhe, boa noite, Uno 172, 230, 150, Charlie, informação. Olhe, Cita Vaz, Itapa. O Uno 172, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador, 10 no 5. Aciona a identificação, voa direto na pôr de dona. 2000 pés, direto, dona, obrigado, voo 172, voo 10, 95, descendo para 2000 pés. Salvador, voo 1228. 1228, formarei ficha livre. Na escuta. 3891, solo 30, solo 21, décimo 1. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, prossegue Alfa, Juliette, posição 12, bate 1. Alfa, Juliette, posição 12, bate 1, não, tá, 3891. 228, prossegue Alfa, Juliette, posição 0871. Juliette, são 8, 228. Uno 172, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado X-Ray, ou 172, pista ou não zero? Hotel Whiskey Sierra Tango, descend 2,000 feet, QNH 1015, here is LS final, report established at localizer. Descend to 2,000 feet, QNH 1015, clear LS at runway 10, we report when established with 7. Localizador, go no. 172. No, 172, chama a torre, frequência 198.95. 295, boa noite, contrabaixo. Gol 972 baixado, gravado e LS pistão na zero. Gol 972 autorizado, pouso pistão no zero, vento 120 graus, 09 graus. Autorizado pista 10, gol 972. Salvador Control, Sierra Tango established ILS at Ray 1-0. Whiskey Sierra Tango, complete ILS final contact sinal, Salvador Tower, frequency 118.95. Salvador Tower, 118.95, Sierra Tango. 2-1-2-4-7, livre táxi via Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette para o 62, obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador Tower, good evening, Papa Tango, Whisky Sierra Tango. Papa Tango, Whisky Sierra Tango, good evening, continue approach. Report of the mark, light rain, if you... Report of the mark, Whisky Sierra Tango. Edward Tower with Seattle, Golden Mike. With Seattle, clear to land runway 10 with 140 degrees, 10 knots, runway wet. Clear to land runway 10 with Seattle. Confirm wind with Seattle. 140 degrees, 10 knots. Thank you. Satan falou 5-1, confirma o patch. Confirma 5 o Satan. Acho que Satan, lift by right. And call ground 1-2 on the small one. Take it on the right and call Salvador ground 1-2 on the small one with Satan. Good evening, Satan with Satan. Satan with Satan, one for the taxi, Alpha Juliet, Manejo, Lima, Mike, Quebec. Taxi Quebec, come to crossing runway 1735. Project by Alpha Juliet, 815, Lima, Mike, Winchester, Quebec, South Salvador Tower, 118, small minus 5, to cross runway 1735 with Satan. Sun clear, cross runway 7285. Clear, cross runway 7285. Salvador, 43170, passa 170 para 150. Controle Salvador, boa noite, 43170. Salvador, bom dia, tá 3170. Controle Salvador, boa noite, tá 3170. Tá 3170, aciona a identificação. Desça para 2000 pés, ajustando 05 para de Duna. Pro de Duna 2015, 3170 graus. Salvador, boa noite, Azul 4107. Azul 4107, aciona a identificação, desça para 3000 pés, posição 05, direto e TAP. Desça para 3000 pés, posição 05, direto e TAP, Azul 4107. Controle Salvador, boa noite, TAP 3520 com a Delta. 3520, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5, via chegada Mari. 4000, 1015, na Mari, está 3520.